nessas festas para me divertir. Já não sei mais cantar e nem sorrir. Os amigos do peito estão preocupados com meu padecer. Quem ontem manjava alegria, hoje não sente prazer. Ela foi embora, sem olhar para trás. É sinal que não volta mais. Ela foi embora, sem olhar para trás. É sinal que não volta mais. Em meu lar, seu retrato na parede, toda noite eu choro. Vou tirar, sei que ela foi embora, mas ainda lhe adoro. Eu preciso reviver minha alegria. Só vou deixar seu retrato mais um dia. Não me peçam pra cantar, porque já perdi o tom. Nem tão pouco pra falar, minha voz não tem bom som. Em meu lar só existe nostalgia. O seu retrato na parede é minha falsa alegria. Em meu lar só existe nostalgia. O seu retrato na parede é minha falsa alegria. Já não vou mais às festas para me divertir. Já não sei mais cantar nem sorrir. Os amigos do peito estão preocupados com meu padecer. Quem ontem esmagava alegria, hoje não sente prazer. Ela foi embora, sem olhar para trás. É sinal que não volta mais. Ela foi embora, sem olhar para trás. É sinal que não volta mais. Ei, meu lar, seu retrato na parede, toda noite eu choro. Vou tirar, sei que ela foi embora, mas ainda lhe adoro. Eu preciso reviver minha alegria. Só vou deixar seu retrato mais um dia. Não me peço pra cantar, porque já perdi o tom. Nem tão pouco pra falar, minha voz não tem bom som. Nostalgia, seu retrato na parede é minha falsa alegria. Em meu lar só existe nostalgia. Seu retrato na parede é minha falsa alegria.